Ouça agora o Dr. Maico Youssef em Mostrando o Caminho. Today's Christians have shaped an image of God that is more like self than the God of the Bible. Os cristãos de hoje formaram uma imagem de Deus que é muito mais como um ego do que como o Deus da Bíblia. Yet God's design and God's desire is for Christians to have a true biblical perspective. Apesar disso, o plano e o desejo de Deus é que os cristãos tenham uma perspectiva bíblica verdadeira. God's design and God's desire is for us to know him as he has revealed himself to us. Apesar disso, o plano e o desejo de Deus é que nós o conheçamos como ele revelou-se a si mesmo. And not the way that we would like him to be. E não do jeito que gostaríamos que ele fosse. God's design and God's desire is that we may know him, love him and worship him. O plano e desejo de Deus é que possamos conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. O Dr. Maico Youssef explica como a fé de Abraão permaneceu inabalável diante de uma prova difícil. Fique ligado. Mostrando o Caminho está começando. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Maico Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá! Aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. O Dr. Maico Youssef, em sua penúltima mensagem da série Jornada da Fé, tem algo importantíssimo para falar ao seu coração. Fique ligado, pois durante a programação diremos a você como receber seu livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Maico Youssef, em Jornada da Fé, parte 14, interpretado pelo pastor José Carlos Bento. Hello, our listening friends, and welcome to this broadcast. Olá, amigo ouvinte, e bem-vindo a este programa. We are glad that you have tuned in to listen to this program. Ficamos felizes que tenha nos sintonizado mais uma vez. We are coming very close to concluding our series of messages on the life of Abraham. Estamos bem perto de concluir nossa série de mensagens sobre a vida de Abraão. And I want to begin by telling you about a well-known fact. E quero começar falando de um fato bem conhecido. And that is that all of the ancient gods and the goddesses and the modern manifestations have one common message. E é que todos os deuses e deusas da antiguidade e suas manifestações modernas têm uma mensagem em comum. That message is one word. Esta mensagem resume-se em uma palavra. Self. Ego. Whether you turn this message sideways or upside down, se você virar esta mensagem de lado ou de cabeça para baixo, whether you dress it up in religious dress or put it in a secular suit, se você vesti-la com uma roupagem religiosa ou colocá-la num terno secular, whether you cover it up or you display it, se você ocultá-la ou exibi-la, whether you look at it in its essence or in one of its many forms, se você olhar em seu interior, em sua essência ou em uma de suas muitas formas, the goddess of self is at the core of all rebellion. A deusa do ego está no centro de toda a rebelião. The goddess of self is at the very root of all unbelief. A deusa do ego está na raiz de toda incredulidade. Self is often frantically trying to unseat the living God from his rightful place in our lives. O ego está muitas vezes tentando freneticamente destronar o Deus vivo de seu justo lugar em nossos corações. Self is forever demanding our allegiance. O ego está sempre exigindo nossa lealdade. Demanding our time. Exigindo nosso tempo. Demanding our energy. Exigindo nossa energia. Self is forever demanding our money. O ego está eternamente exigindo nosso dinheiro. And our attention. E nossa atenção. A modern day prophetess of the religion of self said the following. Uma profetisa da religião do ego da atualidade disse o seguinte. The most pleasurable journey you can take is through yourself. A viagem mais prazerosa que você pode ter é através de você mesmo. The only sustaining love involvement is with yourself. O único envolvimento de amor sustentável é com você mesmo. When you look back in your life and try to figure out where you have been and where you're going. Quando você olha para trás em sua vida e tenta compreender onde você esteve e para onde você está indo. She continues to say, when you examine all that closely. Ela continua a dizer, quando você examina tudo isso com atenção. What you really find out is that the only person that matters is yourself. O que você realmente descobre é que a única pessoa que interessa é você mesmo. End of quote. Fim da citação. As this religion of self is constantly preached throughout the movies and through television. Enquanto essa religião do ego é constantemente pregada através de filmes e da televisão, you will find that even churchgoers have developed a sentimental type of self-centered Christianity. Você vai ver que mesmo os fiéis desenvolveram um tipo sentimental de cristianismo egoísta. Because of the incredible impact of this type of message of divine self. Por causa do impacto incrível desse tipo de mensagem do ego divino. Today's Christians have shaped an image of God that is more like self than the God of the Bible. Os cristãos de hoje formaram uma imagem de Deus que é muito mais como um ego do que como o Deus da Bíblia. Yet God's design and God's desire is for Christians to have a true biblical perspective. Apesar disso, o plano e o desejo de Deus é que os cristãos tenham uma perspectiva bíblica verdadeira. God's design and God's desire is for us to know him as he has revealed himself to us. Apesar disso, o plano e o desejo de Deus é que nós o conheçamos como ele revelou-se a si mesmo. And not the way that we would like him to be. E não do jeito que gostaríamos que ele fosse. God's design and God's desire is that we may know him, love him and worship him. O plano e desejo de Deus é que possamos conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. Even if we don't understand all that he does. Ainda que não entendamos tudo o que ele faz. God's design and God's desire is for us to obey him and to trust him. O plano e desejo de Deus é que o obedeçamos e confiemos nele. Even when his ways and means are not fathomable to our puny brains. Mesmo quando seus meios e modos não são compreensíveis às nossas inteligências fracas. For those who are joining this broadcast for the first time. Para aqueles que estão sintonizando este programa pela primeira vez. We are coming very close to the end of the study of the life of Abraham. Estamos bem próximo do final do estudo da vida de Abraão. Today we are going to find that God puts Abraham to the test. Hoje veremos que Deus coloca Abraão diante de um teste. It is a test that we do not fully comprehend. É um teste que não compreendemos completamente. A test that we cannot fully understand. Um teste que não entendemos completamente. But it is a test that has magnificent results. Mas é um teste que tem resultados magníficos. Today Abraham graduates with a spiritual doctorate of philosophy. Hoje Abraão vai se graduar com um doutorado em filosofia espiritual. Abraham passed elementary school when he finally left Haran and went to Bethel. Abraão passou pela pré-escola quando finalmente deixou Arã e foi para Betel. Then he passed the middle school and the adolescent years when he came out of Egypt. Depois passou pelo ensino fundamental e os anos da adolescência quando saiu do Egito. Then he graduated from high school when he let his nephew Lot go his own way. Em seguida, ele se graduou no ensino médio quando deixou que seu sobrinho Ló seguisse seu próprio caminho. In college, Abraham learned that do-it-yourself type religion was useless and painful. Na faculdade, Abraão aprendeu que o tipo de religião faça você mesmo foi inútil e doloroso. So after graduating from college, he went through 13 years of spiritual slump. Assim, depois de se graduar na faculdade, ele partiu para 13 anos de depressão espiritual. In postgraduate school, he went through the test of letting Ishmael and Hagar go. Na pós-graduação, ele passou pelo teste de ter que deixar Ismael e Agar ir embora. And today we see Abraham finally coming through his comprehensive examination with flying colors. E hoje veremos Abraão finalmente alcançando seu teste de compreensão com mérito. Turn with me to Genesis 22 and verse 1. Abra comigo em Gênesis 22, verso 1. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham. Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão. What is after these things? O que é depois destas coisas? Everything in Abraham's life has been building up to this moment of testing. Tudo na vida de Abraão foi construído para este momento de teste. My listening friends, please listen carefully. Meu amigo ouvinte, por favor, ouça com atenção. There is no doubt that God wants to mature his people. Não há dúvida de que Deus quer amadurecer o seu povo. And the way he does that, e a maneira que ele faz isso, by permitting testing in our lives. É permitindo provações em nossas vidas. Now, if I was in charge and not God, I would exempt all Christians from trials and testing. Agora, se eu estivesse no comando e não Deus, eu isentaria todos os cristãos de provas e tentações. I would have spared believers any trouble. Eu pouparia os crentes de qualquer problema. My reasoning would be this simple. Meu raciocínio seria assim simples. We would win more friends that way. Ganharíamos mais amigos dessa maneira. We could win more disciples that way. Ganharíamos mais discípulos desse jeito. It was Saint Teresa who was quoted to have said to the Lord. Santa Teresa foi citada como tendo dito ao Senhor: If that is the way you treat your friends, no wonder you have so few. Senhor, se é desse jeito que você trata seus amigos, não é de estranhar que tenha tão poucos. Again, my friends, please listen carefully. Novamente, meus amigos, ouçam-me com atenção. A trouble-free life is not the way God matures his saints. Uma vida livre de problemas não é a maneira que Deus amadurece seus santos. We must go through the valley of testing in order to get to the mountain of triumph. Precisamos atravessar o vale das provações para alcançar a montanha do triunfo. We must go through Gethsemane in order to experience the resurrection. Precisamos passar pelo Getsemane para experimentar a ressurreição. We must endure the cross if we are to receive the crown. Precisamos suportar a cruz se queremos receber a coroa. Testing is not a strange thing for the saints of God. A provação não é algo estranho para os santos de Deus. Many Christians have grown comfortable and filled with false sentimentality about the Christian faith. Muitos cristãos crescem de modo confortável e repleto de falso sentimentalismo em relação à fé cristã. They talk about loving God and yet are not willing to give up anything, let alone everything, for him. Falam sobre o amor de Deus e mesmo assim não estão dispostos a abrir mão de qualquer coisa, muito menos de tudo, por ele. For Abraham, everything was a five-letter word. Para Abraão, tudo era uma palavra com 6 letras. Isaac. Isaac. Isaac, the child of promise. Isaac, o filho da promessa. Isaac, the child of his old age. Isaac, o filho de sua velhice. Isaac, the hope of his future. Isaac, a esperança de seu futuro. Isaac, the treasure of his life. Isaac, o tesouro de sua vida. Isaac, the child for whom Abraham waited 25 years. Isaac, o filho por quem esperou 25 anos. In verse 1 of chapter 22, after all these things. No verso 1 do capítulo 22, depois destas coisas. You see, Abraham must have focused on Isaac so much. Viu só? Abraão deve ter se concentrado demais em Isaac. Abraham must have poured all of his hopes and dreams and aspiration on Isaac. Abraão deve ter colocado todas as suas esperanças, sonhos e aspirações em Isaac. Abraham must have been obsessed with Isaac. Abraão deve ter ficado obcecado por Isaac. Abraham must have made an idol out of Isaac. Abraão deve ter feito de Isaac um ídolo. Let me tell you a fact. Deixe-me dizer um fato. God does not like to be in second place. Deus não gosta de ficar em segundo lugar. Either he is in the first place or he is in no place at all. Ou ele está em primeiro lugar ou está em lugar nenhum. Someone said to me years ago. Alguém me disse há alguns anos atrás. I cannot comprehend that God would ask anyone to do such a terrible thing. Não posso entender que Deus peça a alguém que faça algo tão terrível. I understood how he felt, who wouldn't. Eu entendi como ele se sentiu, e quem não se sentiria assim? But my answer to him was this. Mas minha resposta a ele foi esta. Abraham lived at a time when human sacrifice was accepted. Abraão viveu em uma época quando o sacrifício humano era aceitável. It was a common practice among the pagan nations that surrounded him. Era uma prática comum entre as nações pagãs que estavam ao seu redor. What Abraham did not know was that his God would not require him to offer his son as a burnt offering like the other gods. O que Abraão não sabia era que seu Deus não exigiria dele oferecer seu filho como sacrifício igual aos outros deuses. Abraham did not know that his God was only testing him. Abraão não sabia que seu Deus estava apenas provando-o. Listen to what God said. Ouça o que Deus disse. Take your son. Toma agora teu filho. Your only son. O teu único filho. Isaac. Isaac. Whom you love. A quem amas. And go to the region of Moriah. Vai à terra de Moriá. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. E oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. I cannot imagine any knife that could cut any deeper in a father's heart like these words. Não posso imaginar nenhuma faca que pudesse cortar mais profundamente o coração de um pai como essas palavras. But what is truly amazing here is that there is no evidence that Abraham argued with God. Mas o que é realmente incrível aqui é que não há nenhuma evidência que Abraão tenha discutido com Deus. Any one of us would have said many things. Qualquer um de nós teria dito muitas coisas. Wait a minute, Lord. Espera aí, Senhor. Do you know what you are saying? O Senhor sabe o que está dizendo? This is the son of promise. Este é o filho da promessa. Lord, I have 1,000 rams. I give them all to you. Senhor, eu tenho milhares de carneiros. Eu dou eles todos ao Senhor. Lord, I have thousands of heads of cattle. They all are yours. Take them. Senhor, tenho milhares de cabeças de gado. São todos teus. Pegue-os. Or, Lord, take me. I have lived all these years. Take my life instead. Ou, Senhor, me leva. Vivi todos esses anos. Leva minha vida no lugar. Lord, do you understand the implication here? Senhor, tu entendes a implicação aqui? Lord, your promise will go down the drain. Senhor, tua promessa foi por água abaixo. Lord, your reputation will be marred in the land. Senhor, tua reputação será manchada na terra. Lord, my testimony will be tarnished forever. Senhor, meu testemunho ficará prejudicado para sempre. Yet none of that seemed to be Abraham's response. Nenhuma dessas parece ter sido a resposta dada por Abraão. Abraham's response was that of submission. A resposta de Abraão foi de submissão. Abraham's response was that of obedience. A resposta de Abraão foi de obediência. What was his secret? Qual era seu segredo? Abraham, at this point of his life, had learned not to limit God with human experience. Abraão, a essa altura em sua vida, havia aprendido a não limitar Deus com a experiência humana. I don't want you to overlook the little detail of the fact that it was a 3 days journey. Não quero que você esqueça o pequeno detalhe de que foram 3 dias de viagem. It is one thing to be assigned a distasteful task and be able to get it out of the way quickly. Uma coisa é ser designado para uma tarefa desagradável e ser capaz de se safar dela rapidamente. And it is quite another thing to have to stretch the distasteful task out over a long period of time. E outra totalmente diferente é ter que esticar o tempo de realização dessa tarefa desagradável por um longo período. We do not know how Abraham handled the inner pain during those 3 days. Não sabemos como Abraão lidou com a dor interior durante aqueles 3 dias. We don't know the level of anguish during those 3 days that must have felt like 3 years. Não sabemos o nível de angústia durante aqueles 3 dias que deve ter sentido como se fossem 3 anos. When they got to the bottom of the mountain, Abraham told the 2 servants something very curious. Quando chegaram próximo à montanha, Abraão disse aos 2 servos algo muito curioso. Verse 5 of chapter 22 of the book of Genesis. Verso 5 do capítulo 22 do livro de Gênesis. Let us read it. Vamos ler. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. You notice Abraham used the word we. Perceba que Abraão usou a palavra nós. Abraham knew that if Isaac died, he would have been resurrected from the dead. Abraão sabia que se Isaac morresse, ele ressuscitaria da morte. Abraham believed that the God who rejuvenated Sarah's dead womb would bring Isaac back to life. Abraão cria que o Deus que rejuvenescera o útero morto de Sara traria Isaac de volta à vida. Abraham believed that both of them would come back to the servants. Abraão cria que ambos retornariam para junto de seus servos. And that is how strong his faith in God had become. Tão forte havia se tornado sua fé em Deus. And here perhaps we can observe from the human perspective. E aqui talvez possa observar de uma perspectiva humana. How both the father and the son must have felt when the son hung on the cross in Calvary. Como tanto o pai quanto o filho deve ter se sentido quando o filho foi pendurado na cruz do Calvário. And I want you to tune in next time and I'll tell you all about this relationship between Abraham and the cross of Christ. Quero que você fique ligado conosco no próximo programa, quando vou falar tudo a respeito desta relação entre Abraão e a cruz de Cristo. I don't want you to miss this very important last message. Não quero que você perca esta última mensagem muito importante. I will look forward to speaking to you in the next broadcast. Eu estarei esperando para falar com você no próximo programa. Until the next time, I wish you God's richest blessing. Até nosso próximo encontro e que Deus abençoe você ricamente. Que desafio tremendo quando Deus nos testa até as últimas consequências. Esse foi o tema central da mensagem que o Dr. Youssef acabou de nos transmitir. Abraão sabia que se Isaac morresse, Deus o ressuscitaria e faria cumprir sua promessa. Ele sabia que ambos retornariam para junto dos servos que ficaram ao pé do monte, pois sua fé inabalável manteve-se firme. Se a mensagem de hoje impactou sua vida, então queremos enviar para você um guia para alcançar a mesma fé de Abraão. Escreva-nos agora mesmo e peça o exemplar do livro Encontrando a Alegria que você sempre quis. É grátis. Nosso endereço: Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Não deixe de estar sintonizado conosco em nosso próximo encontro, aqui, Mostrando o Caminho, com a última mensagem da série Jornada da Fé, com o Dr. Michael Youssef. Até lá, e que Deus abençoe você ricamente.